paz do Senhor. Relacionamento humano é muito difícil, familiar, social, e muitas vezes nós esquecemos que envolve amizade. A amizade envolve responsabilidades, obrigações e muito amor. Jesus disse em Mateus 5,42: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. A primeira milha é aquela milha da obrigação, da responsabilidade. E a segunda milha é a milha do amor. Muitas vezes a primeira milha é tão difícil, tão cansativa, tão desanimadora, que nos impede até de começar a segunda milha. Eu vou te dar um conselho agora. Ande a segunda milha. Comece hoje, porque a segunda milha é descida, segunda milha tem menos buraco, segunda milha a paisagem é mais bonita e a segunda milha tem bem menos tráfego. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.